Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos, e a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizer que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É uma passagem que eu li e chamou muita atenção, porque essa história de Jabes, ela vem interrompendo genealogias. A Bíblia, nesse livro de Crônicas, no capítulo 4, vai falando dos descendentes de Judá. Que fulano gerou cicrano e vem falando os nomes, e no meio dessas genealogias, desses nomes, o escritor dá uma pausa e fala sobre Jabes. Isso me intrigou e fez eu ler e reler essa história e tirar algumas reflexões que se aplicam em nossa vida. Assim que eu vejo logo no versículo 9, que diz que a mãe dele o teve com dores. Me faz pensar no processo gestacional. Todo fim de um processo gestacional, de uma gestação, é sabido que haverá as dores de parto. Já é uma dor sabida, uma dor conhecida. É uma dor dentro da normalidade que a gente conhece. Então, é uma dor que já se sabe. É o que a gente diz que é normal sentir. Essa mãe em específico, ela tinha outros filhos, porque a Bíblia diz que Jabes tinha irmãos. Então era uma dor que ela já havia sentido antes. Isso me faz aprender que toda dor me prepara para sentir dor. Existem dores na vida que a gente tem e que a gente acaba tendo novamente depois. Só que a gente acaba se preparando porque já passou por aquilo antes. Então, quando a gente vai passar de novo certos problemas, a gente parece que está mais preparado. Por mais que aquela dor venha na nossa vida, que dá uma balada na gente, mas a gente já sentiu antes. Então, a gente está preparado com aquela dor. Só que o que me chama a atenção nesse texto é que essa mãe parece que ela foge da normalidade. Parece que a dor que ela está tendo é uma dor maior do que ela já teve antes. Porque ela vem dizendo que ela dá o nome dele de Jabes porque com dores o deu à luz. A gente administra certas dores na vida porque a gente já sentiu antes. Mas parece que essa dor que está surgindo é uma dor nova. É uma dor que parece que foge daquilo que ela já viveu e já sentiu. Então parece que ela quase não aguenta, e quando ela tem o seu filho, ela vem dizendo: seu nome vai ser Jabes, porque com dores o tive. E eu me pergunto, mas por quê? Por que que foge da normalidade? O que será que aconteceu nesse processo? Porque parece que nos outros eu senti dores, mas parece que essa dor é maior. Parece que eu já passei problemas grandes, mas parece que esse problema foge daquilo que eu já passei. Parece que de tanto que eu já sofri na vida, mas parece que isso que eu estou vivendo agora foge daquilo que eu já vivi. E parece que ela entra nisso e por isso que dá esse nome. Mas a própria Bíblia, ela vem dizendo o porquê isso acontece. Porque a Bíblia diz que era mais ilustre que os seus irmãos. Dar a dor ao ilustre dói. Dar a dor a algo que foge da normalidade causa certas dores. Você está passando um processo que está doendo e você parece que não entende isso, mas essa dor que você está sentindo dói mais, porque o que está nascendo na sua vida é maior. Oh, aleluias! Parece que foge da normalidade, sim, porque é o ilustre de Deus que está nascendo na sua vida. Oh, aleluia! Deus te trouxe aqui para você entender que esse seu processo que está passando, se difere dos demais, porque é algo novo na sua vida, é um novo processo, é o novo de Deus que está nascendo, e o novo de Deus parece que causa dores, mas essas dores que está sentindo é porque é o ilustre de Deus que está nascendo. Oh, aleluias! É diferente daquilo que já nasceu, é diferente do que aquilo tudo que já passou. Por isso que você às vezes não consegue administrar. Por isso que às vezes você se encontra nessa turbulência. É porque é o novo de Deus que está nascendo. Oh, aleluias! É algo grande que está surgindo aí. Só que tem uma questão muito grande aqui, que é assim que ele nasce, ela pega e sentencia. Seu nome vai ser Jabes, porque com dores o tive. Jabes, o causador de dores. Ela sentencia o ilustre que está nascendo. Ela vai dizendo: seu nome é causador de dores. Só que isso é muito complicado, porque se a gente não gerenciar isso que está nascendo, essas dores que estão surgindo, a gente amaldiçoa o ilustre que está nascendo. Se a gente não gerencia esses processos, a gente acaba sentenciando o ilustre de Deus. A gente tem que tomar cuidado. Não valorizar o que está sentindo mais do que está nascendo, porque o que está nascendo é maior do que aquilo que a gente está sentindo. É muito maior, o propósito é muito maior. Quando Jesus estava na cruz, a dor que ele sentiu era tão grande, a sua carne estava sendo rasgada, mas ele sabia que o propósito de Deus era maior do que estava acontecendo com ele. A sua carne estava sendo rasgada, ele estava sendo açoitado, mas o propósito era maior. Oh, aleluias! Tenha foco no propósito de Deus na sua vida. Por mais que a dor seja intensa, por mais que isso te aflinja, o propósito é muito maior. Talvez você não entenda agora, oh, aleluias, mas se mantenha firme na rocha inabalável, porque você vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Aleluias. Ninguém gera um ilustre sem dores. Ninguém gera nada ilustre e grande sem dores. É preciso isso, faz parte do processo. Aleluias. E Jabes cresce, e ele vai orar a Deus. E o que me encanta é que quem ora é Jabes, um causador de dores. E aquilo estava impregnado, causador de dores. Mas ele faz uma oração a Deus. Ele rasga o seu coração diante de Deus. E ele entende que oração não muda nome. Oração muda destino. E ele faz uma oração para Deus mudar o destino dele. Oh, aleluias. Oração não muda nome. Oração muda destino. Você ora hoje, porque você vive o hoje. Mas a sua oração vai amanhã. Você não pode ir amanhã, mas a sua oração ela vai amanhã. E aquilo que está projetado contra o seu nome, a oração vai desfazendo. Oh, aleluia, você ora hoje e Deus vai agindo. Você ora hoje na quarta-feira e Deus vai agindo na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. A sua oração vai indo, você vai orando e Deus vai agindo. Aleluias. Creia. E ore com fervor. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o tamanho da sua dor. Mas continue nesse propósito de oração. Que eu creio no poder da oração. Eu creio que a sua oração vai mover céus e terra. Porque a Bíblia diz em Tiago que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Você não tem ideia do poder da sua oração diante de Deus. Você não tem ideia do que a sua oração causa no mundo espiritual. Oh, aleluias. Continue nesse propósito. continue nessa tua força, não desanime, porque Deus vai agir. Essa é a palavra que eu tenho para a igreja.